saída da El, Leda, Bride. Bride, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco. Copa, OB. Bride, Avisa, Estacionamento, Táxi, Equator, Reno, 1895. Orlando, Salvador, na 8101. Salvador, 8101, ótima identificação. 10 para 4.010, Kennedy 1009, direto Zona. Afirmativo, 10 para 4.009, altura de Zona, são 8101. Poderia confirmar o LS operando na pista 1-0? Afirmo, LS X-Ray, na pista 1-0, procedimento 1. Afirmativo, altura de Zona, LS X-Ray, 1-0, são 8101. Mr. Charlie Bravo, o controle Léo solicitou que mantesse coral, a saída coral. Então, 8101, tem como confirmar a natureza da emergência? Emergência médica, passageiro que morreu várias vezes a bordo, parecido de um mal estupro, está impedindo o vídeo do médico. A gente está guardando informações aí do assento para auxiliar para a entrada dos médicos a bordo, tendo que ter ambulância, atendimento médico, o assento mais importante para o vídeo. Gente. Então, o Leitor do Zerão não está recebendo a TIR. A poderia confirmar as condições de Salvador? Leitor do Zerão 1, Salvador opera visual e ele é satisfeito da pistão do zero, ajuste no 009. O vento está aproximadamente 0,70 graus com 6 nós. E a temperatura? 2,5. Obrigado. Leão, 8109. Prossiga. Então, 8101 no confirma. 1009, olha. Afirmo. Segundo 01, desce para 2.000 pés. Autorizado ELS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Segundo para 2.000 pés, para estabilizar o localizador ELS X-Ray, campo 201. controle. Prossiga. Nós informamos 8101, o passageiro será transportado para a última porta, última poltrona da aeronave. E os médicos entrem pela porta traseira. Gente, está copiado. Então, 8101 não te avisou com o campo? Negativo. Gente, 8101 não informa avisou com o campo. Formará 8101. Oi, tu no 01 para interceptar o localizador, curva esquerda para o 150 e posso estabilizar. 150 pela esquerda, botar estabilizado, oi, tu no 01. LS, 8101, completa aproximação, chama a torre 1-895 com voo. 1-895, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, Torre 101. 8101, bom dia, avistado sinal, cheque bem autorizado, pouso, pistão 0, vento 080 graus, 8 horas. Gente, está baixado travado, tem um pouso autorizado, pistão 0, são 8101. 8101, seu solo aos 36, táxi à direita, chamou 219 solo. 219, tá. Alô, Salvador, bom dia, estamos em 1101. 8101, bom dia, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, para o portão 10, estamos em 10. Salvador, bom dia, 3601, formação Delta. 3601, bom dia, autorizado São Paulo, 360, autorizado número 6. Decola da 10, curva direita, da Euler da Brite. Controle 1208, acena 5041. Podia repetir, por gentileza? Sua cópia? Afirmativa, eu não estava pronto ainda. Autorizado para São Paulo, 360, autorizou 16 aerovia, decola da pistão 10, curva direita, saída da EL, Leda, Bridge. Controle 1208, acionando 5041. Afirmativo, 360 autorizado para São Paulo com Enza, pesolou no Meta, El, Leda, pode ser Bridge. 5041 no transfono, 208, controle 3601. Correto, chama push. Obrigado. Solo TAM 8101, no centro para confirmação, o Estado também informa que o médico já está aguardando ali no portão do satélite. Afirmativo, já foi informado em Freiro. Sim, obrigado. Papa Romeu Vitor Charlie Bravo, 5 milhas nordeste da posição coral, previsão de rádio, chama o controle de Nelson 1201.